Saudações, amigos. Mais uma vez aqui com vocês é Victor Vaz e meu amigo Edgar Vitorazzi. Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Victor? E você? Tudo ótimo. E vamos começar aqui então, né, mais um podcast da nossa Rádio Posição Nacionalista. Tem um tempinho aí que nós ficamos ausentes, né? Só dando uma satisfação aos nossos ouvintes que nós chegamos a gravar um episódio há 2 semanas atrás, porém, por alguns problemas técnicos, acabamos perdendo a gravação. Então, não tivemos tempo para fazer aí o registro na semana passada, mas estamos aqui agora, né? É, quem é vivo sempre aparece. Pois é. E gostaria de agradecer a resposta positiva que nós temos recebido, né, dos nossos ouvintes. Mandar um abraço para todos. Eu agradeci a todos os que mandaram mensagens positivas, que dando sugestões também, e, enfim. Tanto aos amigos de Brasil quanto de Portugal, nós temos também recebido uma resposta muito legal. Nossos amigos patriotas e nacionalistas de Portugal. Um abraço a todos e vamos começar então, né? Vamos. Bem, o assunto que a gente começou a tratar no episódio aí perdido foi do impeachment, né? Que se concretizou da dona Dilma. Isso. Você teria alguma colocação a fazer sobre o tema, Edgar? Olha, eu acho que assim, no Brasil você, pelo menos o povão que não aguentava mais a roubalheira, tá feliz, mas acho que a gente, de uma visão nacionalista, tem bastante o que discutir, porque as coisas não vão ficar mil maravilhas só porque a gente não tem mais a Dilma lá. Verdade, né? Ela Concordo. era apenas o fantoche visível, né? Do sistema ali. Isso é óbvio, um fantoche montado, né? Tipo, porque assim, antes dela vir a ser presidente, quem era a Dilma? Não era ninguém. Não, o Ninguém PT. não, ela tem um passado, né? Não, quer dizer, no imaginário popular. Quer dizer, a figura como propaganda do partido. Ah, sim, ela é uma criação do Lula, né? Isso. É, exatamente, ela era a criação do Lula para, na verdade, quem governou o Brasil durante todo o tempo dela foi o Lula. Para mim isso é óbvio. Ela sempre foi pau-mandado, tanto que ela, primeiro que ela não sabia nem falar direito, né? Os discursos dela sempre foram um desastre. Agora, o Lula, bom, o Lula é um cara que sempre quis estar no poder eternamente, né? Só você vê a turminha com quem ele anda, né? Fidel, Chaves. Só que eu acho que no Brasil era mais complicado, não dava para simplesmente dar um golpe e se perpetuar no poder. Então foi criado o fantoche da Dilma, que foi o que deu continuação na. Isso, se eu não me engano, Mas a ideia, né, do Lula era colocar um outro cara, eu não recordo quem, foi quem era aquele tal de Palocci, que estava preso já na época, ou estava sobre. ele era ministro da Moeda, lembra? Eu não recordo qual ministério que ele estava, mas eu acho que era, ou era ele ou era o José Dirceu, né, que o Lula tinha a intenção de colocar como substituto. Porém, devido a ele estar na mídia aí por causa das denúncias de corrupção e aquela coisa toda, ele teve que pegar o plano B, né, que foi a Dilma. É, exatamente. Aí eu acho que ela, como pessoa, dispensa qualquer comentário, porque todos nós sabemos, né, os discursos dela, quando ela tentava fugir do script, né? Da coisa já preparada pelos burocratas, o desastre tenebroso que era. Não, e era engraçado que mesmo assim ela insistia. Inclusive, essa mulher, eu acho engraçado que ela parece ter um sangue de barata. Porque, vamos supor, se você pegar, vai, na época do Collor, não sei se você lembra, bom, depende da idade que cada um tem, né? Eu era muito criança na época, mas lembro algumas coisas. E o Collor, ele renunciou na última hora para não oficializar o impeachment. No caso da Dilma, não, ela ficou lá até o final e ainda saiu, tipo, de nariz empinado. Ela tentou representar até a última instância, né? Manter a posição ridícula dela. Aí na última vez também foi falar lá que no gráfico fala, vocês estão vendo um círculo, mas o círculo é um retângulo. Veio falando as besteiras de sempre. Mas ficou lá daquele jeito, mantendo a mesma pose até o último segundo. Sim, e até você comentando, né, ela no Senado, né, entre aspas, se defendendo, eu queria só ressaltar o que se você viu que o caso daquela Janaína, né, que foi uma ela junto com aquele ex-petista, eu esqueci o nome dele agora. Com quem ela fez a redação da denúncia, né, do impeachment. E que a mulher chorou, pediu desculpas por ter feito mal a ela. Foi uma coisa bem patética, você viu isso? Vi, olha, eu não sei qual é a fonte, mas conhecidos meus me falaram que essa cena, inclusive, é meio preparação para a campanha de 2018. Pode ser, cara. Agora, eu vi pessoas comentando também, passando alguns links de vídeos ou documentos, entrevistas com essa Janaína. Eu não confesso que não li, então não posso atestar se o conteúdo mesmo, mas supostamente ela dizendo que ela reconhecia que ela era de esquerda. O que nem nenhuma, é nada absurdo, né? Já que ela formulou toda a documentação aí do processo de impeachment, a denúncia, junto com um ex-petista, ex-fundador do PT, né? Eu esqueci o nome dele, é Hélio. Você recorda o nome dele? Agora não, mas. Hélio Bicudo? Isso, exatamente isso. Certo, isso. Então, o velho adágio se faz certo, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, não é nada impossível e, enfim, voltando ao tema principal da questão da consumação mesmo do impeachment, né? É tudo um circo, né? Da liberal democracia que é uma comédia. Você vê o Supremo Tribunal desrespeitando a tal Sagrada Constituição, né, como a direitinha liberal do Brasil gosta de sempre estar apegado àquele papelzinho que, nem, que eles, os próprios políticos criaram e tão pouco respeito, que, segundo a lei, né, a Dilma deveria perder os direitos políticos. Aí já fatiaram esse processo para uma outra instância e você, dia após dia, vê também as situações mais absurdas saindo desse governo do Michel Temer. O que você espera do governo Temer? Não espero nada, nada de bom. O que eu gostaria de falar, assim, eu vi, assim, agora fazendo uma, eu também não espero, tá? Não vou puxar o saco. Mas eu tenho que reconhecer que algumas coisas ele já fez que eu gostei. Principalmente começar a cortar a verba de movimento social, sabe? É, mas é muito pouco. Isso me parece muito pouco, sabe? Porque... Sim, sim, mas... Bom... É, o que ele cortou de verba aí desse pessoal de... associado, esses movimentos, supostos movimentos sociais associados ao PT é... É insignificante, entendeu? É, esse Ministério da Cultura, que foi um dos primeiros atos quando ele assumiu que ele queria sim, isso acabar com isso, né? E se deixou levar pela pressão, né, desses comunistas, artistas comunistas aí, de Globo e tudo mais. E o cara não teve um pulso firme de manter o que seria correto, né, acabar com essa imundice. Porque só serve para promover degeneração, né? Não, sim, é, na verdade... É, o que o sistema hoje em dia está fazendo é justamente nos enforcar com a corda que a gente fornece. Isso Ah, no exato. Brasil, na Europa, em qualquer lugar. Quer dizer, você é obrigado a, você não pode, você tem que pagar impostos, porque senão você vai preso, quer dizer. Então, isso é uma coisa, né, o nome já diz, imposto, é imposto a todos os cidadãos. E o dinheiro do imposto está sendo usado contra a gente, né? Porque vai para MST, vai para um monte de movimento social que está lá contra os nossos interesses. Pois Então, é. aí quando o Temer começou a cortar, eu comecei a ver, tipo, pelo menos algum otimismo. É, eu Mas, assim... confesso que não compartilho desse seu otimismo, sabe? O PMDB, na verdade, ele é apenas mais uma engrenagem aí desse monstro. Assim, o... Sim. É... Aí que tá, eu tô falando otimismo, sendo imparcial, mas eu não sei o que que eles... Eu sei que intenção boa eles não têm, né? Porque o PMDB governa o Brasil já há algumas décadas. Tá sempre do lado que tá ganhando, né? Inclusive, todo o tempo que o PT tava no poder, tava com o PMDB do lado. Verdade. E dizem as notícias alternativas que o Michel Temer é maçom. Não, isso não é alternativo, não, tá? Isso daí é reconhecido por políticos mesmo. Você tem matérias de jornais já antigas, né, de políticos ligados a ele e que comento até num tema de brincadeira que havia um certo tempo que ele não aparecia na loja e tudo mais, não sabia se ele ainda era ou não, mas que em algum momento da vida dele ele foi da maçonaria, isso é certo. Sim, mas é uma vez sempre, porque você não sabe que tipo de doutrinação fez, entendeu? A Você não sabe. doutrinação que se recebe nessas lojas é óbvio, né? Então, eu acredito que a doutrinação maçônica é que eles meio que dominam, né, boa parte da política do Ocidente. O Brasil, um país típico dominado por maçons, é, para mim sempre foi criar essa direita liberal, essa direita que nunca vai, que não é uma posição de verdade, entendeu? Não é uma posição de verdade ao globalismo. Você pode ver que o que eles sempre fazem é isso, tipo, eles criam aquela direita que, tipo, faz uns cortes, a economia melhora, mas no campo cultural sempre deixa espaço para a esquerda sempre continuar dominando. É, a Entende? verdade. Aquele... Assim, no Brasil, quem fez esse papel muito bem por muitos anos é o PSDB, que também é um partido cheio de maçom. Sim, mas ao mesmo Tipo... tempo é a social-democracia, né? é um dos braços do marxismo, entendeu? Você vê, você entra no site do Aécio Neves, tem foto dele na União Soviética, no Congresso dos Jovens na União Soviética, e tá lá com o maior orgulho. Eu acho que nem mesmo a Dilma chegou aí na União Soviética, não sei, provavelmente não. Mas ele demonstra isso lá. Ele perfeitamente, sem escancarado. Isso não é uma conspiração. Não, disso do Aécio eu não sabia. É, você pode... Agora... Você bota no Google aí, Aécio Neves, União Soviética, provavelmente é um dos primeiros sites que vai aparecer o dele mesmo. Entendi. Não, mas é que disso. Bom, e engraçado é que assim, o brasileiro ele ainda tem aquela ilusão de que o PSD é de que o PSDB é o partido de direita, né? É. E é Para massa engraçado que assim ignorante é isso também. mesmo. Mesmo contra as maiores evidências, né? Você falou do Aécio e a história do Fernando Henrique, pô, que socialista, sempre socialista desde a época da USP. E pro pessoal eles têm aquela ideia de que como o PSDB, digamos, vai estar à direita do PT, se bem que eu até, às vezes até duvido, né? Vocês são tão parecidos, dá até para duvidar disso, mas então para eles é a direita. Sendo que sempre foi um partido socialista. Quer dizer, o Brasil só tem partidos socialistas, né? E é os poucos políticos que se dizem de direita, na verdade, segue aquela direita liberal. Quase centro, vai. Você concorda com essa visão? Com certeza, o que nós temos, vamos dizer, que supostamente representa a direita, né? Ou que talvez seja a direita mesmo, sei lá, já nem sei. Para mim é tudo a mesma coisa. Esses partidos são todos iguais. É esse partido em que o Bolsonaro está associado, é aquele outro partido, aquele Fidelix, né? Concorreu à presidência O na última eleição. Bolsonaro é o PSC. É. Por que você não? Que você diz? Sim, você fala que eles são um partido de direita? Alegadamente, né? Eles pretendem ser. Assim que o nome é PSC significa Partido Social Cristão? Isso, é. Engraçado que brasileiro acha bonito a palavra social no nome, né? Olha, o nome em si, você sabe que não vale de muita coisa, né? É, Pode ser apenas uma fachada propagandística, assim, sem problema nenhum. eu sei que o nome não faz muita coisa quando uma curiosidade, até para descontrair um pouco aqui no nosso podcast, é que você já percebeu que tudo que é, quando alguém cria uma ditadura, adora colocar a palavra democrático, parece que precisa afirmar. Por Sim, mas exemplo, isso aí vem é, desde a época. a Coreia do Norte, a República Democrática da Coreia. É, mas são duas formas de democracia, né? Entendeu? A democracia, a liberal democracia ocidental, né, fajuta também, e a democracia, entre aspas, popular, né, nos moldes soviéticos. Então, você tem na Mas chama China, de democracia porque para República eles Democrática, né, da China. a China também chama República Democrática? E confirmo agora, se eu não me engano, se não é, era. Mas a maioria desses países, do bloco que faziam parte do bloco oriental, né, soviético, levavam esse República Popular da China, me desculpa. Que de popular não tem nada, né? Porque é É, uma mas ditadura. são dois termos que eles gostam muito, é o democrático e o popular. Tem vários desses países que faziam parte do bloco soviético, levavam esses dois termos no nome, entendeu? Não, eu acho engraçado porque isso tem a ver com o domínio do vocabulário, sabe? Quando você domina o vocabulário de uma população, fica uma forma melhor de controle. No imaginário popular, quando você conversa assim pro povão, a palavra, quando você fala que você luta pela democracia, já virou sinônimo de você luta pelo bem. Quer dizer, o político, o que luta pela democracia é o do bem, o que não é do sistema democrático é o do mal. Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Só É, a democracia que faz parte do imaginário popular, né? como algo, sim, como algo do bem. Só que você vê, se você olhar o que, aonde está levando essa democracia, né? Olha o estado dos países ocidentais hoje. As famosas democracias ocidentais que se diziam governos tão avançados. Aí você olha a Europa que está se matando hoje, né? Exato. E eu acredito que eu já falei isso num outro podcast nosso, mas eu gosto muito de comparar essa visão com a famosa falácia esquerdista, que o esquerdista adora dizer assim, isso. Sim, tem vários tipos de esquerdista, mas tem aquele que diz que não é a favor do regime soviético porque deturparam Marx. É, e nós até brincamos com isso, né? Que os direitistas brasileiros, a gente poderia dizer também que vão dizer o quê? Deturparam Mises? Deturparam Mises. Porque um discurso muito comum no discurso liberal, o liberal fala, olha, o país não tá bom, mas você não, nunca teve no Brasil o livre mercado de verdade. Porque você tem, né, uma carga tributária aí de em torno de 40%, não só no Brasil, hoje em dia isso é no Ocidente inteiro, né? Então você fala, ah, tá vendo? Você nunca teve o livre mercado de verdade. Eu falo, olha, você não teve, mas a democracia levou a isso. Então, a forma científica de pensar é o seguinte: quando você coloca seu plano no teste empírico e sai diferente, é porque alguma coisa na teoria estava errado. E essas democracias ocidentais, elas falharam em manter o livre mercado da forma que os liberais idealizavam. Na verdade, a democracia, em todos os países que adotou a democracia, você teve um crescimento da esquerda gigantesco desde a queda da União Soviética. Um aumento do Estado enorme. Entende o que eu quero dizer? Claro. Bom, você sabe a minha Então, posição. é besteira. Só. Só Ah. concluindo meu pensamento. Diga. É besteira você ficar nessa ideia de, ah, não teve o livre mercado de verdade. Se você acha que o livre mercado é o ideal, você tem que também saber como chegar lá. Porque eles querem um país com livre mercado e democracia. Só que na prática, infelizmente, tá vendo que a utopia deles não funciona, porque você falou que deturparam a democracia. A democracia longo pra, que nem deturparam Marx, vão falar que deturparam a democracia. A democracia, ela deixa uma porta aberta para aumento do Estado, aumento da esquerda. É, a liberal democracia, né? Ela é a irmã gêmea da democracia popular, né? Que acabou de falar. São os dois braços do mesmo monstro. E Sim, leva ao suicídio dos povos. A verdade é essa. É, por mais que eles possam tentar conjurar várias hipóteses econômicas ou o que quer que seja, para refutar esse fato, ele é inegável, né? Não adianta você querer refutar porque é a realidade. Você vê. As democracias ocidentais, isso é que da mesma forma que o comunismo levou a genocídio porque é um fato, né, contra fatos, não argumentos. As democracias ocidentais, elas estão levando a Europa ao suicídio. Exato. Exato. As liberais democracias, elas são aquelas criadas justamente para eleger aos fantoches, né, do sistema internacionalista, né, governado por determinados elementos que nós não vamos citar, porque, mais uma vez, não há liberdade de expressão aqui. Eu queria fazer um paralelo, porque a gente, nessa conversa, falou sobre movimentos sociais. E se você olhar o quanto os estados têm aumentado nos últimos 20 anos, que é uma coisa monstruosa, pouca gente fala isso, mas... muita gente acha que o ideal é Estado mínimo. Não estou falando que eu seja defensor, eu nem sei se essa é a solução, se Estado mínimo é tão bom assim, mas o pessoal não vê que depois da queda da União Soviética e essa globalização da economia capitalista, o que mais aconteceu foi aumento do Estado. Você pega na Europa lá o tal estado de bem-estar social deles. E quando eu falei sobre movimentos sociais, né, que o sistema enforca a gente com a corda que a gente dá porque a gente paga imposto, eu acho que com os europeus isso é pior. Porque toda essa campanha dessa invasão de refugiados, esse monte de árabe, que, assim, para quem... Eu acredito que o nosso público já tem gente diferenciada e sabe muito bem disso. Para quem acompanha... mídias alternativas sabe que essa entrada de refugiado na Europa de bom nada tem, está sendo um desastre, e é financiada com o dinheiro do próprio europeu, do próprio trabalhador europeu. É, dele, né? Dele, do trabalhador europeu, quer dizer, ele tá e de elementos como o Jorge Soros, né? Sim, mas ele está financiando o trabalhador europeu, ele está sendo obrigado a financiar seu próprio suicídio Exato. com os impostos que ele é obrigado a pagar. Sim, é até questão do George Soros, que acho que a gente já falou bastante no nosso último podcast. Mas, de qualquer forma, se você olhar os globalistas, o dinheiro deles vem muito ligado a banqueiros. Os banqueiros, eles enriquecem com o dinheiro do capitalismo internacional. Exato. Né? Eles vivem do quê? Eles vivem do dinheiro de juros. Da usura, né? Da usura. É. Exatamente. E a usura nada mais é do... Vem do quê? Do dinheiro que todos os cidadãos do mundo financiam todo dia. Tem até uma frase muito Seja quem... legal, só abrindo um parêntese aí na sua colocação, que foi do revolucionário nacionalista, né, espanhol Onésimo Redondo, que ele disse o seguinte, que o comunismo é a ferramenta do capitalismo internacional para decompor os estados e depois dominá-los. Sim, mas isso é verdade. Entendeu? A revolução da União Soviética foi toda financiada por capitalistas. Pois é. Né? Tem aquele banqueiro bilionário que tem documento histórico que ele financiou, o Jacob Schiff. Sim, ele e muitos outros, né? Sim, tem os Rockefeller, a família Rockefeller. Todos eles estranhamente ligados laços ocultos, né, com os bolcheviques russos, né? Exatamente. Então, e eles que estão no topo do sistema capitalista. Pois é, vamos só Edgar, terminar aqui essa primeira fase. Vamos só concluir sobre a questão do impeachment, que nós não fechamos, e que, enfim, você havia perguntado o que eu esperava, eu não espero nada de bom desse novo governo, né? É tão marxista e liberal quanto o próprio PT. E todos esses partidos são todos a mesma coisa, defendem as mesmas coisas, mantêm a mesma posição, só apenas em graus diferentes, né? Porém, eles seguem a mesma linha, entendeu? Que é a destruição, obviamente, do país e dos povos que compõem aqui o país. Sim, transformar o país em colônia de banqueiro. Tá. Como. É, o socialista. É engraçado que eu acho. O socialista adora xingar todo mundo de. Dizer que todo mundo é. Como se diz? Escravo de banqueiro. Só que o socialista Fernando Henrique e o socialista Lula, o que mais fizeram foi transformar o Brasil em colônia de banqueiro. Exato. Só quem se beneficiou em todos esses governos foram que, efetivamente, né, foram os grandes capitalistas. É. Agora, essa saída da Dilma, eu acho que a gente devia analisar, fugindo assim do assunto da grande mídia, porque a grande mídia fala muito pro povão as notícias imediatas, mas olhando de forma estratégica o cenário mundial. Porque, por exemplo, o PT, eles tinham claramente ligações com a turma eurasianista. Inclusive, eu já vejo até reunião do Lula da Dilma com o Putin. Agora, essa turma do PMDB, eu já não sei, assim, bom, é a velha turma dos maçons, né, que sempre governou o país. O globalismo, ele tem braços que nunca vai contra quem está no topo, mas obviamente competem entre si. Exato. Então, eu tô vendo que, não sei se, bom, a Dilma, além de incompetente, eu não sei se ela estava seguindo a agenda como eles gostariam para permitirem esse impeachment. Porque a gente sabe que, meu, por mais que tenha movimento popular, tudo, a coisa não sairia com essa facilidade, concorda? Concordo, mas em que ponto você acha, e foi até legal você falar isso, que ela estava destoando dos, né, dos globalistas aí. Porque eu já vi muita gente, até pessoas que se consideram nacionalistas, me falar que do PT, reconhecendo a corrupção deles, mas dizendo assim que dos males, talvez, eles fossem o menor. E eu não consigo compreender isso, porque você veja só. Foi durante todo esse governo do PT. Qual seria o mal pior que o PT? Seria o liberalismo extremo, segundo a visão dessas pessoas. Ou seja, a privatização de tudo, o Estado mínimo, mínimo mesmo. Né? Não tão mínimo, vamos dizer assim. Obviamente, mantendo a carga de impostos, a falta de liberdade individual, porque você, por exemplo, vai continuar não podendo andar armado. Você não vai ter, continuar não podendo falar tudo que você tem, você não vai ter uma liberdade de expressão plena. Apesar que o pessoal liberal, eles defendem a liberdade, né? De você poder ter arma, de você poder ter liberdade de expressão. Pelo menos no discurso, Essas pessoas eles que. são a favor. Sim, mas essas pessoas que vieram falar isso pra mim, elas não são liberais. Elas são pessoas adeptas da terceira posição política. É que foge da dicotomia comunismo-capitalismo. Eu só queria dizer o seguinte, eu não consigo entender em que ponto que o governo do PT conseguiu fazer, vamos dizer assim, uma resistência contra esses interesses internacionalistas, uma vez que foi durante todo esse governo do PT que a coisa, a degeneração, né, da sociedade está ainda maior. A Eu acho implantação. que um dos principais argumentos que dá para pôr aí é só você ver, depois do que está acontecendo na Europa, a posição da Dilma sobre refugiados. Que o Brasil está de portas abertas. Sim, mas eu nem chego a esse ponto. Eu digo o que já Então. efetivamente aconteceu. Não, só estou mostrando que ela segue a Sim. cartilha. Você vê nas escolas a promoção da normatização do homossexualismo como uma norma, como uma regra, em todos os campos da sociedade, da vida privada, eles tentaram empurrar isso goela abaixo na sociedade, isso e muitas outras coisas, né? Como normatização das drogas, e enfim, isso é apenas uma pitada do que aconteceu. Então eu nunca consegui entender que resistência anti-. globalista é essa que aplica toda a cartilha do internacionalismo, entendeu? Agora, voltando para as conexões do Temer, ele pode, vamos dizer assim, pender para um lado mais de centro-direita, eu não sei, mas eu acho que continua a mesma coisa. Você está entendendo? Não, continua a mesma coisa. Porque a Dilma... Esse pessoal, muita gente, eu já percebi, muita gente que eu considero de terceira posição, às vezes vê uma parte do monstro globalista e acaba criando simpatia por quem está contra essa parte, que às vezes é outra parte do mesmo monstro. A gente fala isso quase toda hora aqui. Sim. Mas tem gente que cai sem querer nessa armadilha. Então, de uma certa forma, acha que quando vê o PT ir contra alguns interesses do grande capital globalista, capitalista, já acha que é algo bom, mas daí ela está alimentando o outro lado, que é o comunismo. Entende o que eu quero dizer? É claro. No campo cultural, o PT realmente... Não, isso foi um desastre. O que eles aceleraram a agenda cultural de destruição do Ocidente, o PT, eu acho que isso nunca... Assim, o Brasil já vem degenerando há muito tempo, mas na época do PT nunca foi tão rápido. Basta você ver, vamos dizer, o que era a programação televisiva. Né? Vamos dizer, na década de 90, e o que ela se tornou desde os anos 2000. Mas e o entre aspas, direita, como o povão pensa, mas na verdade socialista, Fernando Henrique, tudo isso já começou na época dele. Exato, mas o espaço que ele abriu na estratégia cultural aí para a esquerda, depois o PT acelerou o processo. Sim, a coisa entrou numa marcha ainda mais veloz, né? Agora, sinceramente... do jeito que a política mundial está hoje, eu acho muito difícil alguém implementar Estado mínimo, entendeu? Não, mas o Estado mínimo hoje é o suicídio. Você já reparou que o Estado mínimo... Não, eu não estou defendendo, eu não estou falando que o Estado mínimo é uma maravilha, mas, na verdade, acho que o terreno foi preparado para levar os países para o socialismo mesmo. É uma mistura, né? Vamos dizer assim, do socialismo com o capitalismo. Sim. E é justamente esse Estado mínimo que permite, né, os interesses desses grandes internacionalistas. Eles ganham de qualquer forma, porque quando você libera mais economia, os grandes grupos vão comprando tudo. E eles conseguem controlar os povos através das grandes empresas e dos grandes bancos. Verdade. Quando você centraliza tudo na mão do governo, você cria conexão de controle do governo, você também controla tudo. Quer dizer, entendeu? Na verdade, eles ganham sempre, da mesma forma. É assim que eu vejo. Exato. Eles controlam os dois braços, né? É um monstro, como nós já falamos, os dois braços. É que nem a história da União Soviética. Que os Rockefeller deram dinheiro para o partido bolchevique, financiaram a revolução, depois passaram a controlar todo o petróleo do Azerbaijão, que fazia parte do Império Russo, da União Soviética. Tanto o petróleo quanto todas as riquezas, né, de todos os, vamos dizer, os cristãos russos de verdade. Sim, ao mesmo tempo eles estão no topo da economia capitalista no Ocidente. Então, o esquema é feito para isso. Exato. Nesse cenário agora, aproveitando, né, o gancho que a gente está falando sobre esse cenário internacional, como você tem visto aí o desempenho da campanha do Donald Trump, agora a Hillary... Parece que a fragilidade da saúde dela está sendo realmente exposta, eles não têm mais como ocultar isso, né? E principalmente as críticas que ela fez ao alt-right americano. Então, eu vejo o Trump com bons olhos. Na verdade, os americanos, eles nunca chegaram no nível de degeneração que está o Brasil. Eles não... Então, eles caem muito fácil no, nesse discurso. E o Partido Democrata é a mesma também. O que eles andaram para a esquerda nos últimos anos, você reparou isso? Sim, mas é, a coisa só vai se intensificando, né? Inclusive em todo esse papo de fronteira. E é sempre aquele discurso tentando deturpar o que o outro fala, porque uma coisa que o Trump falou, né, sobre imigrantes ilegais, que ele fala, meu, como é que, se é ilegal, como é que você pode permitir? Ele fala, ah, o Trump é racista, é xenófobo. Só que, meu, é o seguinte, se você tem imigrante ilegal, você deixar na ilegalidade é você querer manter a irregularidade. É uma coisa absurda. Ou você... Não, eu não sou a favor, mas ou você legaliza todo mundo ou você manda embora. Permitir ilegal é o próprio sistema permitir que tenha coisa que fuja das regras funcionando. Concorda comigo? Concordo, com certeza. E o discurso democrata é esse. Fora que fica aquela velha discurso de ah, o Trump é É, isso homofóbico, o daí Trump já é. é sexista. É tática padrão, já até tá. Tá até manjada demais, né? Mas Agora. o crescimento do Trump recente me anima. Agora, a não ser que tem gente que fala assim, ah, se o sistema está dominado, se os globalistas ganham de qualquer jeito, então como é que o Trump vai fazer algo? É, aí só a gente vendo, né? Mas, como você falou numa outra discussão nossa, se ele não for a favor de interesses nacionalistas, ele teria que mudar completamente o discurso dele no dia da posse. Exato. Você soube aí, você acompanhou que a Hillary demonizou o. Essa parte americana que se denomina alt-right, né, a direita alternativa, também chamando eles de nazistas, aquela palhaçada toda. Você acompanhou isso? Não, fala mais. É, em um comício dela, ela citou o alt-right, e que é uma parte dissidente, né? De nacionalistas americanos que apoiam, estão apoiando o Trump. E ela demonizou, xingou o pessoal de todo movimento, né, de todas as formas possíveis, tá? Tudo dentro da cartilha, né, esquerdista, como você acabou de dizer. Enfim, isso provocou uma reação ainda maior, né, na alt-right americana. Porque, ao contrário do que aqui no Brasil, não temos liberdade de expressão alguma, né? E você vai, efetivamente, você, digo você, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, você vai preso se você ferir os sentimentos, falar algo que fira os sentimentos de uma outra pessoa. Sim, mas os Estados Unidos está indo para esse É, caminho. mas ainda não chegou lá, correto? É, isso é verdade. Então, e é uma coisa que os patriotas americanos apreciam muito, é a liberdade de falar qualquer coisa, mesmo algo que ofenda profundamente uma pessoa ou um determinado grupo ou comunidade de pessoas, e você ter o direito de se expressar e falar isso. Entendeu? Sim, está na Constituição. E para o americano, a Constituição é muito Sim, importante. mas o que acontece? O alt-right, né, esse movimento do alt-right, o pessoal, ele costuma fazer muita trollagem aí na internet, né? Com montagem de fotos, zombando e com muito humor. Um humor que provavelmente aqui no Brasil as pessoas nem entenderiam, né? Você vê cada artista aí. Canso de ver, toda semana tem uma notícia aqui no Brasil de que Você vê a artista fulana de tal, vai na delegacia denunciar racismo porque alguém na internet falou que o cabelo dela é feio. Entendeu? Quando você vê a pessoa ganha, é uma milionária, artista de famosíssima já há anos e anos e anos, trabalha aí nas maiores emissoras, mas se você falar que o cabelo dela é feio, você vai ser condenado, vai pro gulag dos racistas, né? Mesmo que a pessoa que falou isso seja, vamos dizer, uma negra ou indígena, enfim. Vai ser... Sim, e logo sai em toda a mídia. Sai em toda a mídia. Sai em toda a mídia porque faz parte da agenda cultural. É colocar isso, enfiar isso a qualquer custo na cabeça do povo. Sim, mas a comparação que eu tava fazendo é essa, que nos Estados Unidos, o nível da... Vamos dizer assim, né, entre aspas, da zoação e do deboche que os caras fazem, faria qualquer uma dessas celebridades brasileiras aí que choram aí um trilhão de lágrimas, né, a cada zombaria da qual elas são vítimas aí na internet, acho que as pessoas se suicidariam. Porque os caras pegam pesado, mas ao mesmo tempo... eles estão passando a mensagem que eles querem, eles estão falando a coisa com bastante humor, extremamente humor. Tem coisas que você, não sei se você costuma acompanhar, mas que não tem como você não rir das mensagens que eles colocam, né? E isso que está causando um enfurecimento muito grande aí da Hillary e de todos esses descerebrados, né, que apoiam ela e o Partido Democrata. Bem, e tem a questão ainda, né, que eu citei no início, que ela está aparentemente com a saúde dela bem abalada. E já começa, eu vi várias especulações que dizem que o Obama pode tentar suspender a eleição se ela não tiver com a saúde em estado pleno de saúde. Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade, ou é alguma teoria da conspiração maluca. Mas vamos ver, né, como serão os fatos que se sucederão. Você quer colocar mais alguma colocação sobre esse assunto? Nós chegamos aqui no tempo limite para tratar dele? Não, acho que a maior parte já foi falado das outras vezes. Eu espero que o Trump não mude, esteja realmente do lado que a gente espera, de acordo com o discurso dele. Ah, verdade, esperamos mesmo. Edgar, nós recebemos um pedido de uma ouvinte, que ela queria que a gente falasse sobre essa busca desenfreada pela, entre aspas, felicidade total, sucesso total nas sociedades ocidentais, né? Como você vê o fato dessa enorme pressão que existe já há décadas aí, e a cada dia a coisa se fortalece ainda mais, de que a pessoa tem que ser bem-sucedida em todos os âmbitos da vida dela, tanto no trabalho quanto, vamos dizer, no esporte? A pessoa tem que ser extremamente bem sucedida em tudo e alcançar, vamos dizer assim, o sucesso segundo o sistema, né? O que o sistema da liberal democracia apresenta para as pessoas como sucesso? Qual a sua ideia sobre isso? Olha, eu não sei porque... A ideia de sucesso muda de acordo com os interesses do sistema, né? O que eles querem é gado. Concorda comigo? Sim. É uma manada para você poder gerenciar. Concordo perfeitamente. Então, justamente o sucesso... Essa coisa de sucesso... você vê que eles, por exemplo, adoram criar padrões, vamos supor... É padrão de beleza. Agora a mulher bonita é a mulher magra, por exemplo. Aí, isso acho que isso é um grande laboratório de comportamento, porque daí você sai começa a sair, tipo, dietas da moda em revistas, e todo mundo começa a seguir. Você percebe que você consegue mudar todo o comportamento das pessoas muito rápido? Sim, porque as pessoas são extremamente... suscetíveis a qualquer estímulo que vem da mídia, né? Inclusive, ano passado, eu lembro que teve uma reportagem falando muito mal da carne de porco, que dava câncer, dava tudo. E eu achei engraçado que assim, eles no Ocidente, eles querem muito deixar a cultura fácil para o islâmico dominar. Quer dizer, que conveniente, né? De repente a ciência diz que carne de porco faz mal. É, essa semana eu vi uma notícia que era assim, a cada salsicha que você come, você perde 15 minutos da sua vida. Então, mês que vem. Então, mas fica esperto, porque esse mês você não come salsicha, tá? Pra você viver mais, mas mês que vem vai ter que comer, porque vai ser uma reportagem falando bem. É, quando Jorge Soros comprar uma fábrica de salsicha, né? Aí, No dia seguinte vai fazer bem. exatamente, aí no outro dia sai lá no mais conceituado jornal de científico americano, lá, enfim, em algum país europeu, dizendo que não, que cada salsicha que você come, você ganha 15 minutos de vida. Vai ter que ser Agora, da marca Soros, né? eu acredito que isso também tem muito a ver com esse Ocidente que a gente que adora muito se gabar de falar que é laico, secular. Eu acho que você percebe que esse assunto tem tudo a ver? Com certeza. Porque quando você cria essa tal a tal civilização laica, ó, que se diz, né, tão evoluída que superou os dogmas religiosos. Não estou falando que eu concorde com isso, mas como eles gostam de falar, você não tem mais nenhuma regra cultural enraizada, porque tudo virou relativo. Você não entende o que eu estou querendo dizer? Claro. Então a cultura ela fica muito fácil de moldar. Você consegue, por exemplo, imagina você conseguir mudar a cultura alimentar da Arábia Saudita. Concorda que é quase impossível? Com certeza. Porque está muito apegado ao Islã, quer dizer, por exemplo, o negócio de não poder comer carne de porco, por exemplo. Agora, no mundo ocidental, onde o pessoal, esse homem moderno aí, como se diz, que se livrou das regras, a mídia cria regras para ele e toda hora. Já, você entende o que eu estou querendo dizer? Ah, exato, mas isso que você falou, eu gostaria até de recomendar aqui um livro, né, para os nossos ouvintes, que é O Homem Light. Eu nem sei se tem tradução, se existe uma versão brasileira, né? Porque o livro ele é de um autor espanhol, El Hombre Light, de Enrique Rojas, que é um livro fantástico que trata desse assunto que você acabou de dizer, sabe? É o homem, né? É ocidental, completamente esvaziado de sua essência transcendente, sem nenhuma ligação seja com a família, com os antepassados, com sua terra. Ele é apenas uma entidade numérica, né, no estado liberal democrata. Ele é apenas uma entidade econômica, vamos dizer assim, que vota de 4 em 4 anos. E a análise dele é perfeita, é fantástica. Eu recomendo muito esse livro, tá? E tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, né? Que toda hora a mídia, conforme os interesses internacionais, né, desse determinado grupo internacionalista, mudam seus objetivos, a mídia, né, a propaganda vai moldando aí as pessoas. Então, o que, sei lá, Exatamente. 50 anos atrás, uma mulher bem-sucedida era aquela mulher que teve seus filhos, educou bem seus filhos, deu uma criação, deu uma moral para as crianças e tudo mais. De uma hora para outra, essa mulher é praticamente um dinossauro, né? Para ser bem-sucedida, ela tem que trabalhar, ela tem que nem ter filhos. Antes ela tinha filhos e, vamos dizer, pagava outros para educarem seus filhos. Mas agora não, ela nem tem que ter filho nenhum. Entendeu? Exatamente. No máximo um cachorrinho. É, exatamente. Enquanto isso, O árabe. o árabe que está na Europa tem 8 filhos. Exato, né? Quer dizer, vai, é engraçado como a ideia da mulher bem-sucedida vai bate de frente com os interesses globalistas, né? Exato. Mas eu acho que deve ser mera coincidência, né? É. Isso é tudo coincidência, rapaz. Teoria da Teoria da conspiração. conspiração. Entendeu? É que eles são muito sortudos É. de que as coincidências sempre estão a favor deles. É, vai saber por quê, né? É bacana que eu não sabia, esse livro que você recomendou eu também não conhecia. Fiquei interessado também. Porque bate de frente com o assunto que a gente está tentando aprofundar aqui. Sim, eu queria até, por exemplo, ler Mas um trechinho para você, coisa pequena. tá bom. Então, o um trechinho aqui do livro que diz assim: assim surge o homem light, um homem interessado por muitas coisas, mas somente de maneira superficial, muito atento a tudo pragmático, porém com pouca profundidade, um ser trivial e ligeiro, cheio de questões, com pouca consistência interna, que caminha pela vida sem critérios básicos de conduta. Ao sexo chama amor, ao prazer felicidade, aos programas de televisão cultura. E é um livro muito interessante. E não é. Se encontra o PDF dele. Se... Aqui, né, nós temos uma dificuldade imensa de encontrar material estrangeiro, europeu principalmente. É fácil de se achar aí na internet. Não, gostei. Obrigado pela recomendação. Vale bastante a pena. E não é muito volumoso, não. Tem cento e poucas páginas apenas. É legal, né? É legal indicação para a gente se aprofundar até para ver as nossas próprias vidas. O quanto a gente é moldado pelo esse pensamento que você mesmo chamou de light do mundo moderno. Que fica colocando em. Dando objetivos vazios, né? Sim. E eles costumam apontar para qualquer pessoa que seja, não digo radical, mas que seja, que tenha posições bem definidas, geralmente em questões ligadas, vamos dizer assim, à fé ou à moral, ela é chamada como fundamentalista ou radical, você está entendendo? E você percebe que o homem moderno, ele gosta muito de se gabar por ser evoluído, pelo menos na visão dele. E isso acaba deixando ele muito mais vulnerável até ideologias destrutivas. Por exemplo, se você pega esse pessoal, que no fundo são idiotas úteis da esquerda, mas esse pessoal gaysista, que quer impor a ideia do movimento gay, quando você está numa discussão é muito comum você ouvir assim: como você vai contra a minha opinião? Você está no século XXI. Pois é, né? Então ele acredita que o que foi lançado na mídia ontem não só é você molda rápido o homem ocidental, como ele acha que quem não. E como ele passa a achar que quem não aderiu àquilo rapidamente é um atrasado. Sim, ele é um ser esvaziado de consistência, né? Como o próprio livro que eu acabei de citar aqui diz. E é o cidadão perfeito do globalismo, porque se você consegue criar as regras, quer dizer, conforme os interesses, eles falam, putz, agora nessa geração quero que o homem branco não tenha filhos. Então já coloca, você mesmo falou, a mulher bem-sucedida é aquela que não perde tempo com a família que a oprime e sai para trabalhar. Pronto, você coloca já na geração seguinte, todo mundo está seguindo essa ideia. Aí na geração seguinte, se por algum motivo os planos mudarem, entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo, agora eles querem que as pessoas sejam gays. E para qualquer pessoa que é um pouco pensante, que não sabe o porquê, o único motivo que existe do movimento gay hoje é ter uma minoria revolucionária a mais para lutar pelos partidos socialistas, que eles gostam de criar minorias, entre aspas, oprimidas, né? São os famosos idiotas úteis. se amanhã mudar, se amanhã, vamos supor, vou até dar um exemplo hipotético, se amanhã eles falarem, meu, precisamos de mais minorias nas ruas para ficar reivindicando contra a sociedade, vamos agora pegar os anões. Então, em vez de falar do gay, vão falar que os anões são oprimidos. Entende o que eu quero dizer? Qualquer minoria você pode fabricar como... Você estava até falando esse negócio de anão, assim, entrando aqui numa parte meio cômica, eu me lembrei de uma matéria, já nem sei de quantos anos atrás, que, não sei se foi nos Estados Unidos, que regulamentaram alguma norma ou lei que não permitiam mais os anõezinhos trabalharem em circo ou em eventos, porque supostamente denegria a imagem do anão. E teve um cara que ficou revoltado, ele era um anão, ele ganhava a vida assim, fazendo, acho que... Por livre e espontânea vontade. Ele ficou revoltado, porque ele perdeu o emprego dele. Liberdade dele. Entendeu? Sendo que o cara nunca se sentiu oprimido nem nada, né? Sim, mas só pra não fugir da discussão, eu só tô mostrando que eles podem pegar qualquer minoria... E de um dia para o outro, você muda. Por exemplo, hoje com a agenda gay, é visto como algo horroroso você falar que não acha bonito o casamento gay. Há 15 anos a realidade era diferente. Quer dizer, não chegou nem a mudar de geração. 15 anos, em 15 anos muitas pessoas que estão na sociedade são as mesmas. E a pessoa nem se questiona que ela mesma pensava de diferente. Quer dizer, você percebe como é muito fácil você moldar hoje o comportamento? Como a engenharia social está muito refinada? Com certeza. Meu amigo, não há saída. A única saída é fugir, quebrar o sistema, né? Ou seja, o primeiro passo que as pessoas podem ter para mudar a sua própria vida e fugirem dessa matrix diabólica, né, que eles construíram, é desligue a sua televisão. Com certeza. Né? A televisão tá lá para moldar comportamentos. Verdade. Tanto que, meu, noticiário na televisão hoje em dia é só mentira. Também tenho visto televisão cada vez menos, mas as poucas vezes que eu vejo quando tá ligado na Globo News, o viés de esquerda é sempre ou é reportagem mostrando refugiados na Europa como coitados, ou passando alguma agenda também alimentícia do que você deve comer. Mas é sempre dentro da agenda. Sim, e eles têm, essa gente tem, vamos dizer, a ideia de uma manipulação total da vida da alheia, né? Tipo, por que que você precisa hoje saber, por exemplo, o que você tem que saber, você precisa de alguém mandando em você o que você deve ou não comer? Desde que o mundo é mundo, eu acho que as pessoas se alimentam, né? Evidente. Creio eu. Enfim, mas hoje não, tudo quando eles querem manipular... Né, a consciência das pessoas, eles falam assim, não, novas pesquisas indicam os especialistas, e é sempre uma coisa nebulosa, você nunca consegue saber muito bem ao certo quem é. Ou quando você consegue chegar na fonte, são geralmente pessoas ligadas a determinadas indústrias, né, querendo manter o interesse dessas indústrias. Sim, é sempre, né, autoridade. Exato. Né? Ou indústrias ou as universidades financiadas pelo governo, que também fazem pesquisa, mas já sempre chegando no resultado que eles querem. Sim, sim. Bom, Edgar, nós chegamos aqui a praticamente uma hora. Não, eu só queria concluir... Por favor. Que uma forma que você vê que a nossa civilização, ela... Não se... Está completamente assim, alheia até aos seus conhecimentos, aos conhecimentos acumulados durante os séculos, né? É que às vezes um argumento muito comum é alguém falar assim, isso aí é da época da minha avó, minha avó pensava assim. quer dizer, os conhecimentos antigos é visto como o feio, enquanto o que surgiu ontem... Quer dizer, se amanhã surgir uma nova campanha dizendo que, sei lá, que o zoófilo é a coisa mais avançada, já vão falar que quem não pensa assim é atrasado, sendo que no dia anterior a mesma pessoa pensava diferente. Exato, e isso é... Então é isso que o homem moderno se tornou. É um meio que um computador sem software, onde o governo troca o software de acordo com o seu interesse. E só para concluir, que eu sei que o nosso tempo está acabando, eu não sou nenhum fã da cultura islâmica, porque a base tem coisas inaceitáveis moralmente, mas nesse aspecto eles são mais fortes. Você não consegue moldar, porque eles têm, por exemplo, fazer o islâmico passar a comer porco amanhã. Mas o comportamento do homem ocidental é assim, quer dizer, eu acho que é por isso que ele não consegue também dar resistência ao Islã, porque ele não tem valores fortes para defender. Para ele, tudo é volátil. Exato, e é o tipo de cidadão perfeito, né, para a nova ordem mundial. Perfeito, sem passado. Obediente, né? Que você molda rápido. Como é que eles criam essa obediência? Eles criam essas autoridades, né? Fulano de tal, nem tal pesquisa científica disse. E quem não segue é visto como retrógrado. É, perfeito. Só concluindo o assunto, então, o que eu gostaria de dizer é: a verdade não depende da época. É. A verdade é um fator Evidente. independente de época, porque 2 mais 2 é 4 desde antes de Cristo. Certo? Certo. Só que a gente está vendo que nessa civilização moderna, secular, laica, a coisa não é bem assim. Sim, mas é independente do que eles querem passar, a verdade continua existindo. A verdade subsiste por si própria. A verdade, ela está nos próprios valores do universo, enquanto na própria lógica. Enquanto para o homem moderno, a verdade ela vem da autoridade. É, da autoridade e da democracia, né? Entre aspas. Eles também creem na verdade democrática. Se todos os cidadãos concordarem, né, do país, assim, o cabalístico número de 51% de cidadãos acreditar que 2 mais 2 é 5, então isso vai passar a valer, né? Ah, claro, democracia é visto como o bem. É, um bem por si próprio, que é uma coisa completamente ridícula. Bem, Edgar, chegamos então a talvez até mais do que uma hora aí de programa. Você quer deixar alguma última palavra? Minha última palavra é que eu gostei muito da forma que a gente concluiu esse assunto, até para entender o que está acontecendo. Né? A gente fica tão revoltado com a política, com o estado que o mundo ocidental, isso inclui a Europa, isso inclui para mim, inclusive o Brasil, degenera rápido. E às vezes a gente tem problemas mais profundos que estão permitindo isso. Então eu gostei muito desse assunto que você tocou no final. A gente tem que entender como que a gente. Por que que. Digamos, uma civilização de pessoas superficiais não funciona. Exato. Bem, Tá vendo que aí tá aí a importância dos valores conservadores, que hoje são tão mal vistos. Sim. São eles que seguram uma civilização. Você vê que a hora que você deixa eles frágeis, a coisa entra em decadência. E minha conclusão é essa. Isso está evidente no cenário político atual. Perfeito. E só queria deixar aqui uma colocação. Falando sobre o último programa, né, onde nós tivemos a participação do nosso amigo Antônio Caleari, que a qualidade do áudio ficou muito ruim, né, que nós fomos experimentar aqui um outro software de gravação, acabou que não ficou com a qualidade que nós esperávamos. Entretanto, nós julgamos que o material ficou tão legal que se valeria a pena colocar ele mesmo assim com uma qualidade ruim e e que nós convidamos já o Antônio Cagliari para um novo programa, até porque no programa passado nós acabamos assim passando por vários assuntos e não tivemos a oportunidade de ouvir a história dele completa. Então ele vai voltar, nós vamos aí estar marcando uma nova conversa, um novo bate-papo com ele, onde ele vai poder expor tudo o que aconteceu com ele, o que ele citou no início da conversa no último podcast, beleza? Bem, meu amigo, eu lhe agradeço mais uma vez pela sua participação, deixo um forte abraço para os nossos ouvintes e lhe aguardo aqui em um próximo bate-papo. Uma boa semana, um forte abraço. Eu agradeço também, Vitor. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.